Projetor 244, nível 360. Decolagem pista no zero, curva à direita, saída da Euleda, mas voa por seguro. Transponder 5503, controle Salvador 120.8. Azul 4206, chame Centro Recife em 126.85, alterna 125.45. 665, alterna 12545, azul 4206, boa. Boa. Paulo Azul, 27124. E aqui é 66. Tomando de 1h40, alterna Salvador. Azul 2792, táxi aprovado até o ponto de espera na pista no zero, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera torre, 118.95, que vem ao 0019. 0019, ponto de espera, 2789. P3897, cruzando agora nível 150, chame sempre o Recife em 125.1, alterno 33.95 e solicite para o evidente com o mesmo bom voo. Eu autorizado a olhar e decolar a pistola 0, vento, 150 graus, 7 nós. Com 705, acione identificação, deu para via chegada BOMF para 4.000 pés, ajuste 1019. Controle Salvador, boa noite, Força Aérea 2101, confirmação Romeu. Força Aérea 2101, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 1019, via chegada Mari. 050 na Mari 2101. Azul 2712, decolar 204, controle 1208. 1208, azul 2712. Salvador, boa noite, azul 2712. 2712, contato radar na decolagem, suba para o nível 190, direto Conde. 190, direto Conde, azul 2712. Salvador, o azul 2712. Possível. Por gentileza, 210 final. 7 submarino 210. 210. Salvador, muito boa noite, ABC Carro 8487. ABC Carro 8487, formação Romeu. Autorizado Recife, via peso 17, nível 390. Decolagem piscina 0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Tocajão, Maracaju. Transponder 5505, controle Salvador 120-8. Cargo 8487 está autorizado Recife conforme a rota, via 390, Pucacaju, 5505, o transponder 120, direção 8570. Confirma nível? 390. Proteja mais correto, chame pronto, pois tiver o treinamento ABC 487. 8487. 101, vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020. Seu limite que é do Mike 090 Simbra. Comando esquerda 020, detectado 090 para Simbra. É escrito no 050 ainda, 2101. Afirmativo. Uno 705 para o curso do localizador, curva à esquerda na proa 200. Nesta proa intercepta. Esquerda 200 para o localizador 705. Sim, pode voar para a 3210, senhor? Pode ir para a 3210? Vivo. Afirmativo, livre desvio, reporte até reaprovando dona e interceptando o localizador. Caso necessário, faça um vetor para o seu localizador. Tem que reportar o voo do Lula, interceptando 705. 705 desse, para 2000 pés. 2000 pés, 705. Série 2101 desça para 4.010. Para 4.000, confirma em 1019? Afirmativo, 1019 na lista. 09 descendo 4.000, 2101. Controle do Conselho 2101 nos solicita pelo menos 20 graus à direita para levar a formação, é possível? Será ultrapassar o curso do localizador 20 graus à direita? Seria mais ou menos a proa 030? 040 ideal. 040 proa ideal. Está livre de desvio, já pode atender, 2101. Matiu, 040 na proa, liberado até 4.000, 2101. 05, forma tráfego posição de 1h26, rumo Nordeste Cruz, mantendo 4.000 pés no Airbus 319. Gente, é assim. Conselho 2101, forma tráfego posição de 1h24, rumo Sudoeste, cruzando 4.500 pés para 2.000 pés, um braço 737-700 da aeronave que precede na aproximação. Gente, 2101. Autorizado, chama táxi. Olá, Salvador, boa noite, Azul 2781, informação Romeu. Azul 2781, boa noite, Romeu confere, autorizado Vitória da Conquista via rota do plano, nível 200. Decolagem pista no zero, curva à direita, saída árvore, leva após DCT ao pilar. Transponder 5514, controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado conquista 200, decolador no zero, curva direita, árvore elétrica, depois de popular. Estacionado 5514, controle 120 decimal 8, azul 281. Cotejamento correto, azul 2781, confirme a posição. Eu já confirmo aí, aqui é a posição 4. 4, 1, 4, 3, chama o drone para o estacionamento. Tráfego Salvador, está 3283, informação Romeu, Brasília 343. Então, 3283, Romeu confere, autorizado Brasília, via Pesluna 7, nível 340. Decolagem 1-0, primeira curva à direita, árvore elefa. Transponder 5512, controle Salvador 120, décima 8. Botão 1-0, tem 3-2-3, chama o campo de estacionamento. Oxa 6259, número 2 no setor, aguarde. Quente 2101, desça para 2.000 pés, livre LS, número 2 na aproximação, reporte estabilizado. Livre LS, descendo 2.000 pés, reporte estabilizado, 2101. 705, torre 1, 1895. 1895, 705. O 705 da Gol. Polo 705, avistado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 109. Afirma, autorizado por senhor. Afirma, autorizado por pistão no zero, gol no 705. Autorizado por 1-0, 705. 1-0, nós. Guará, saca 8487. Total de 1-2-8. 1-2-8, 1-6-4-5, direita de Índia até o ponto de espera da pista no 0. O ponto de espera está ouvindo 1-8-3-1-5, PNH 1-0 no 9. Abissa Tango 8-4-7-4-3, autorizado por Chibeck, chama o pronto, tá? Autorizado, puxa o peccionamento do secado 8487. Chené 6259, portão 3, autorizado, chame o táxi. Força aérea 2101, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 019. 1-0-1-9, aguardando pista livre, 2-1-0-1, confirme pista molhada? Negativo. 1-7-0-5, Solas 3-1, liberando via Fox, 1-2-1-1. Fox 1-2-1-1, boa noite, 76. Solas, boa noite, 1-7-0-5, liberando... 1-2-1-1, frequência do sol. Desculpa, senhor. 05, gol livrando. 1-7-0-5, aprovado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 705. Chiné 259, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, ponto de espera torre, 1-1-1-1-1-9-5, PNH 1-0-1-9. Antes da Juliette, 705. 1-705, Juliette, portão 02. Juliette 02, 1705. 145, autorizado olhar e manter pistão no zero. Obrigado, olhar e manter no zero. Cargo 8487, observando o banco da Gol, ingressando 22, após segue até o ponto de espera da pista no zero via parte 1, táxi Índia, ponto de espera torre 1-1-8-2-9-5, Kenegal no zero no norte. Ele táxi, ponto de espera da 1-0 via Índia, 1-1-8-2-9-5, a torre ajuste no 0-9, a cargo 8487, muito obrigado, uma boa semana. Solos 34, Força Aérea 2101, libera a direita, táxi via Alfa, reporte na Delta para o cruzamento. Ingressando na Alfa, vai reportar na Delta para cruzamento do pátio 2101. Gente, mantendo a posição na táxi Delta, aguardando autorização para o cruzamento. Afirmativo 2101. 645, autorizada a decolagem, pista no 0, vento no 80 graus, 109. Pronto, 0 por 1, Oceania 6259. Oceania 6259, após a rolagem do Boeing da Gol, ali mantém o no 0. Após o gol do 0, ali Na Delta, Força Aérea 2101. 02101, autorizado cruzamento, Cristina 028 até o Pátio Militar. Sendo cruzamento, Pátio Militar 2101. Voo 645, decolado aos 36, controle 1208. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, voo 1645, decola. Voo 645, suba e mantenha a nível de voo 3620 via saída da El Vigilante. 360 via da El Vigilante, voo 645. Oceania 259, autorizado decolagem, vento no 50 graus, 109. Torre Salvador, muito boa noite, ABC Cargo 8487, ponto espera da 10, pronto. ABC Cargo 8487, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Alinhar e manter pistão no 0, ABC Cargo 8487. São 10, autorizado, chama o táxi. Mandar, chama 6259, decolado 239, controle 1208. 208, chama 6259. Salvador, Xané 6259, da El. Xané 6259, contato radar, sub e mantém nível de voo 360, vigilância via saída da AES. Ao 360, via Xané 6259. A possibilidade de voar meio da Xané 6259. Negativo, não tem perfil, 6259, tráfego infiltração. Tráfego que segue na mesma saída à sua frente, é a nave da Gol. Mantendo o perfil, deverá cumprir. Quando o leve desviou à esquerda, essa altura 202-05. Entendi. Absoluto 487, decolado 240, controle 1208. Tá bem, segue desse 1-8, pra você que é o 487, obrigado, boa. Zero, via Tati 1, Taxi Índia, ponto de espera Torre 118, decimal 95, QNH 1099, TAN 3283. Autorizado, via Tati Índia, até o ponto de espera 10, TAN 3283. 1259, chama o Centro Recife, em 1251. Recife 1251, a chama 6259. Boa noite, 3283, ponto de espera da 10, pronto. Bora, 12685. Olá, 2000, decimal 85, apesar cargo 8487, muito obrigado, uma boa. Esse é colar, tá sendo 0-3283. Deixa eu apagar o meu Golfo 35. Solo Azul 2781, na 4, puxa acionamento intenso, retrove. Copiado, troca, Azul 2781, FAT 3 autorizado, chame cá. Vai para o TAC, Azul 2781. Afirmo, hotel Romeu Golf, autorizado em Marimar, 5010, decolagem em coordenação com a torre, inicialmente como sul, para sobrevoo no Missurunga. Acione o transponder 01116, controle opera 1208 e a torre opera 1895. Dois a bordo, copiado, então o meu Golf, chama a torre 0 para acionamento, QNH 1099. Colagem, suba e mantenha nível de voo 340, via saída Arbor. 340 via Arbor, obrigado. Prossiga até o meu Golf. Sente por quanto risco acionamento, chama pronto para decolagem até o meu Golf. Curva direita, Árvore Eleva. Transponder 55, 16, controle Salvador 120, 8. roda 10 com curva à direita, a saída é a aberta, então eleva, acena 55 no meia e chama o controle no 20.8. Arbor, eleva. É a minha letra. É arbor, decimal, é, atenção eleva. A 2107 Aerovia, Força Aérea 2101, chame a torre agora para acionamento e táxi, Kenya Gama 019, para sua informação de PB. Como aqui, frete a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando o PH. Chame a torre agora, bom voo. Grato. Ok, guardando a porra dos 35, ponto 8, minha mente, então é o Whiskey, então, galera. Gente, aguarde a autorização para o ILS Whiskey. Oi, Salvador, Força Aérea 2101? Prossiga, Força Aérea 2101. Está no pátio militar para acionamento. Sim, acionamento, chame táxi, Força Aérea 2101. Chamará, obrigado. Para o táxi azul 2781 com 67, 3 horas e 30, muito claro, Serra Bravo, Mike Kilo. 067 a bordo? 67, confirmo. Azul 2781, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 341 e táxi em Índia, ponto de espera torre 1182195, QNH1019, bom voo. Estado 2019, via parte 3, Uno Índia, lá no ponto de espera da 10, 118, decimal 9. Obrigado e até volta. Azul 2, 7 e 2. Chega. Eu vou cancelar o voo. Gente, eu tava no voo. Azul 2781, autorizado a Lídia decolar pista 10, vento 150 graus, 9 nós. A Lídia decola 10, Azul 2781. 1866. Foi na proa do Serra Vitor 366. Desça e mantenha 2510, 1020, acusa no localizador. Ok, desça e na proa, 2020, 1020, reportagem estabilizada, 1866, obrigado. Azul 2781, decolada 56, controle 1208. Controle 1208, obrigado, até a volta. Azul 2781. 260, graças, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite. Azul 2781, prove, saída árvore, passa 900 para 3.000 metros. Azul 2781, contato radar. Via saída Arbor, vigilância em atenção ao 200. Esse é da Arbor via Azul 2781. Muito boa noite, com 1099. Vamos com a informação Romeu, está na conta com 5. Informação Romeu, pronto, copo. Pronto, copo. Autorizado com 5. Cria a rota do plano, nível 360. Decolagem pista no zero, primeira curva à direita. Perfil de subida à árvore, após voo, posição é Alefa. Após a Alefa DCT Nítigo, após o 21. Transponder 5532, controle Salvador 1-20-28. Está autorizado para confins pela rota do plano no nível 360. Decolando a pista no zero, a curva para a direita na saída Arbor, Alefa. Alefa DCT Nítigo, após o Zulu 21. 5532 no transponder e 1208 é o controle. Cotejamento correto, gol 1099, chame pronto, puxa essa na mão. Chamaremos pronto, gol 1099. Portão 7, autorizado, chame o táxi. Bono 705, informação Romeu, para o Galeão, autorizado via P9857 Atamoso, nível 360. Decolagem pista no zero, primeira curva à direita, desvio de saída da El Leda Irumi. Transponde 5540, controle Salvador 120218. Autorizado caminhão, rotando Novembro 857, monstro, nível 360, decola no zero, curva direita, da El Leda Irumi, 5540, transponde 208, controle saída. Boa noite, Memé. Boa noite, Memé, completa final do ILS Whisky, chama a torre de controle 18, decimal 95. 25, obrigado, bom trabalho, 8 Memé. Oi, boa noite, bom 866, final pista 10, baixando travado. Boa noite, 66, tráfego avistado, autorizado pouso, pistona 0, vento 150 graus, 9 nós. Teve pouso, pistona 0, com 866. Uno 3-2 a bordo. 172, tá 3197, táxi. Aprovado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, táxi em Índia, ponto de espera 2-1-1-1-5, que me dá o 020. Força Aérea 2101 no pátio militar para início de táxi. Força Aérea 2101, autorizado táxi, aposto, táxi aí, hotel, altímetro agora 1020. Reportará no hotel 2101, ciente 1020.